coisa, porra. Pedra poema, entendeu? Ainda. Muita coisa. Flow gasolina, nós taca fogo. Mandado morrendo de nuvem, quebra-cabeça, tudo em pedaço. X9 morrendo no morro, aprecie com moderação. O crime não é o creme, não suba a cabeça. Alemanha é pros alemão. Seguindo o caminho sem nega a bandeira, bandolira pra aguentar o fato. Quando o pau quebra, não fico fraco. Venho no miolo dia de semana, no horário da escola, ser seu safado. Pode acabar com a guerra, não querem que ela acabe. Quanto nós vende a vontade, quanto o play usa a vontade. Quando o pau quebra, fica de verdade. Que é pau, então tô pajú. Piranha em todo murro, tá sem calcinha, que nós já sabe. Sarro no meu porte nuvem, se ela quer palma, então tô pajú. Piranha por todo murro, tá sem calcinha, que nós já sabe. Sarro no meu porte nuvem. Lava dinheiro na loja da esquina. Gerência Los Polos, irmana. Polícia rouba, o estado rouba. No crime é recíproco, pros menor traficando. Minha vermelha, noite vermelha. Teu inimigo na frente do espelho. Tu me deseja, eu te desejo. Só pra fuder na frente do espelho. Rio de Janeiro, 40 graus. E Ipanema, marquinha de fita. Marcando em foto, marco de Copacabana. Mar de vida dividida. Rio de Janeiro, 40 graus. Jacarezinha, terra prometida. Marca de tiros, estoura os fogos. Nosso inimigo de sempre é a polícia. Se ela quer baile, então tô pra jogo. Piranha no morro tudo. Vem com as amigas que nós já sabe. Na base me deu de novo. Se ela quer baile, então tô pra jogo. Piranha no morro tudo. Vem com as amigas que nós já sabe. Na base me deu de novo. Se ela quer pau, então tô pra jogo. Todo mundo que nós já sabe. Sarro no meu porte nu. Se ela quer palma, então tô pra jogo. Piranha por todo mundo. Tá sem calcinha, que nós já sabe. Sarro no meu porte nu. O gosto daquele choro engolido de quando o terceiro boleto vence. Fim de mês na Baixada Fluminense. Ainda é o rap dos novos bandidos. Flix, até fora da área eu desci do jogo. Barulho do pente tudo, olho por olho, bagulho é doido. Fogo na torre, não papa nuvem. Não me convence esse papo turco. Vou ter de apertar outro, descer pra pista, tramar o assalto. Agora é hora do truco. O mundo já tava assim quando eu cheguei, então alguém daqui vai ter de se explicar. Entre as verdades vendadas, as mais vendidas são as que eu menos quero comprar. Assumo risco, executo o plano. Sem remorso, eu mostro o que criamos. Se nossa lei é falha e suicida, gera essa carga, Los Polos Hermanos. Somos os poucos que restamos. Perdemos pro ódio, pra fome ou pra sutileza do homem branco. Que tem um projeto escrito meu nome, só em perder pra que me encontre. Por isso a contenção não dorme, por isso a limão não sobe. Por isso que a filha dele sempre some. Se ela quer pau, ajoelho e toma. Lembra até da minha sombra, geme meu vulgo, filme não julgo. Deixa as amigas que gastam a onda. Faz dessa amarga descida doce. Descobre o que eu tenho no cult. Faz qualquer coisa, quem dera não fosse açoite. Só que tem dia que é noite. Aos do rodo que sejamos pose. Que a sorte chegue hoje, não perca a linha, não erre a dose. Quebre esse ciclo, metamorfose. Lave esse rosto e já puxa o bonde. Que a neurose fique com quem trouxe. Não vou nem entender o que houve. Mac das casinhas, M10-14.